Alfa Tango Tango, autorizado Tax, pátio Uno, reporte para ingressar na Lima. No solo 10, Lívia direita, chame torre 1, chame solo 1219. 219 com solo, chame solo 1219. Solo Salvador, chame 3198, pode. Tá 3198, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, por 02, chame 3198. Tango Tango, para ingresso na Lima, chame torre frequência 118 desse momento. Alfa Tango Tango, autorizado ingressar na Lima, Mike, reporte antes daquilo para cruzamento da pistão no 7. Agora 72 aqui à esquerda, vai estar com uma coisa, vai retornar na proa de pelo. Chegou no 738. Duas vezes quando o passagem externo voa no 738. Golfo no 738. Continue a aproximação. Final aproximação, voa no 738. Tango Tango autorizado ingressar na 17, seguir pela Papá para o pátio 5. Voo no 270, desce para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado ILS, reporte estabilizado. Com 1014, 2000, vai reportar estabilizado. 270. 1738, autorizado, pouso na pista 10, vento 120 graus, 10 norte. Poxa, eu falei o pouso para confirmação de intensidade, né? Vento 130 graus, 10 nós, ajuste de altímetro no 014. Aqui, tá, tá ali o posto de vista 10, vou na 730. Tá presente, eu vou lá direto para a posição na pista 197. Aguarde. Controle o Mike Bravo Papa. Prossiga. Finalizou aqui o voo de inspeção de linha, 5 milhas fora, visual com o aeroporto, para transferência. Prossiga 4207. Ciência da informação Lima? Azul 4207 para Rio de Janeiro, via... Autorizado 360, via Upsilon 10, decola da pista 10, após curva à direita, saída da EL, Leda, após voo hibride, controle 1935, transponder 5012. Azul 4207, com deixamento correto, resposta pronto para o estacionamento. Está se aproximando pelo seu tanque, a intenção de pouso é no pátio 3, em sucesso. Confirma, pátio 3? Está autorizado, pátio 3. Gol no 738, no solo 17, livre direito, chame solo 1219. 219, gol no 7638. 118, 6, gol no 277. 738, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, no 738. Aguarde para prosseguir ao pátio 3. Informo. Aeronave. Aeronave da Gol, Boeing 737, que pousou e está na taxiway Alpha. Tem contato visual com o mesmo? Afirmativo. Tem condições de aproximar direto para o pátio 3 sem interferência, autorizado. Modificar da 118, desça para 1.500 pés. Para 1.500 pés, descendo na aproximação direta da 1.500. Continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Positivo, ele está praticamente no eixo, né? Está na perna do vento, ali próximo à cabeceira no 7. Vai manter aqui o setor norte, ok? Sem interferir, coronavírus nacional. Gente, mantenha o setor de perna do vento. Setor norte, evite sobrevoo da base aérea de Salvador. Tem o seu tráfego à vista, está curvando pela direita. Prossiga mais à frente, ponto médio da pista 1028 e aguarde para o cruzamento. E prosseguir até o parte 3. Papá, papá, Mike, bravo, papá. Gente, papá. Equador, autorização para Recife, voo 260. Segundo 260. Consiga. Segundo 260 para Recife, autorizado nível de voo 360. Via UP, UISC 58, decolada 10, após curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 1935, transponder 501. Não seria o nível 370? 390. A 390. Quer para atender 360. 390. Tá bem, então 390 aprovado para o UE 16 na Puca da Aracaju. 1960, via UP, UISC 58. UISC 58? 1260, protegimento correto, resposta pronto para push e funcionamento. Agora push e funcionamento, no 260. Então, você é autorizado pressando aqui na perna do vento, lá na retaguarda do toque da Gol, pro pátio 3 direto sem interferência, sem sobrevoar a base também. Mike Bravo Papá, está autorizado, aproximação, inicialmente aproximando aí para a pista 190, posteriormente será autorizado direto pro pátio 3, aguarde. Ok, para 190, Papá. Pista autorizada de aproximação por 10 e observando o Boeing da Gol que acabou de tocar a pista. Mike Bravo Papá. Papá, autorizado 10, tá sentido. Papatango, Romeu Papatango, confirme. De passagem é um helicóptero que vai estacionar no pátio 3. Veja na alfa, vai fazer passagem do helicóptero após posição. Gol 1270, sua posição será 04 do pátio 1. Pátio 1, 04, passa a fazer. Trip 53 no meio, informe visual com a pista. Reportaram. Os 22 autorizados, seguir direto para o pátio 3. Chame solo em 121 do Simão 9. Mike Bravo Papá, táxi Alfa Juliette. Alfa Kilo, parte 3, você pode ver na sequência. Bom dia, Gol 270 no Alfa. Gol 270, autorizado táxi via Alfa, reporte da Juliette. Alfa, reportaremos no 270. Azul 4207, autorizado push, reporte pronto para o táxi. Meia já com campo à vista. Trip 53 no meia, segue sem esposo, Xander Torre 1, 1-8-6-6. 18-6 no meia, obrigado. Torre Salvador, Trip 53 no meia. Siga, trip 5, 3 no meio. interceptar na final da 17, já à vista visual. 153 no meio, autorizado pouso na pista 10. Correção na pista 17, vento 120 graus, 089. 153 no meio. Gol 270, mantém a posição. Paulo, gol 1270, próximo Juliette. Gol 270, mantém a posição. Mantém, certo. Azul 4207, QNH 10 no 4, autorizado táxi via Taxiway Índia, no ponto de espera da 10, chame torre, frequência 1186. Gol 1270, após o início do táxi do Embraer da Azul, autorizado ingresso na Juliette, portão 04. Viva Juliette 04, está ajudando. No meia, no solo, às 2:08, repórter Anjo da Lima. Tem 5-3 no meia, chame solo, 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, 5-3 na meia. 5-3 no meia, pela Lima, para ingresso na parte. Três no meio, autorizado táxi, portão 09. Portão 09, no meio. Na meia. Aperfeiçoamento do gol 260 no 3. 260, mantém a posição. Posição. Posição, Eduardo. É o 35220, transferindo. Está alisando 190. Mil pés, decolado 17, curva direita, corredor axé, controle 19.35, transponder 0 no 5-1. Vida Juliette, cotejamento correto para acionamento, chame torre 1 no 8.6. Confie pessoas a bordo. Chame torre 1 no 8.6. Alfa Vida Juliette, confio em pátio. Alfa Vida Juliette, livre essa lá, chame pronto para táxi. Observador, tratação do Angola da Tango, com a prova rotatória, sobre o Angola da Tango. Romeu Papatango, chame a torre 1 no 8.6. Angola da Tango, 1 no 8.6, Angola da Tango. Alfa Vitor Juliette, confirme empate que o senhor se encontra. O Salvador está passando em um jogo com a meia da rotatória do Jogo Atlântico. Lobatão, continue a aproximação. Aproximação, valeu, Lobatão. Sul 4207, decolagem 31, chama em controle 1 19.35. Controle 1935, azul 4207. Autorizada, ALS, posta estabilizada do 4060. Vem para o solo. Tá 3895 ciente da informação, Mike. Tá 3895 para Guarulhos, autorizado nível de voo 340, via Upper Zulu 44. Decola down no zero, após curva direita, saída da EL, Leda após voo Eudes. Controle 1-1935, transponder 5015. TAN 3895, cotejamento correto, reporte pronto para acionamento. Índia November Alpha, Salvador, Salvador, 1000 pés, decola da 1-7, curva esquerda, corredor forte, até 20 milhas, controle 1-9.35, transponder 0-1-7-1. Azul 4060, complete a aproximação, chame a torre 1 no 8.6. Azul 4060, copiou o controle. Escuta, prossiga. Chame a torre 1 no 8.6. 8.6, chamará. 4, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera da 1-0, chame a torre 1 no 8.6. Índia, ponto espera 1 no 8.6, voo 1260 graus. Informação, tem aeronave para pouso na pista 1-7, 3 milhas da cabeceira. Afirmativo, está continuando aguardando o 4.6. Trip 5220, confirme velocidade indicada. 240, senhor. Tem condições de manter 240 até Duna? Tenho, senhora. Mantenha 240 até Duna, trip 5220. 5-2-1. Romeu Papa Tango, autorizado pouso na pista 17, vento 150 graus 099. Autorizado pouso na 17, Romeu Papa Tango. Índia November Alfa, livre sonar, tem um ponto para ataque. Gol 1260, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera, 1260. 0-1-4, autorizado ele, 5-2-0. Salvador, bom dia, FDX-6740, tem informação Lima, cruza 180, recebido 150. O FDX-6740, sendo identificação, desce para nível de voo 050, chegada a Mari. 050 na chegada Mari, 7, Tango Zulu, voo na proa de mar e reporte de altitude. 7, Tango Zulu, desça para nível de voo 060, chegada mar. Azul 4060, autorizado pouso na pista 10, vento 130 graus 089. Pouso, pista 10, 4060. Romeu Papa Tango no solo, 36, autorizado backtrack. Para pátio 4, não me escuta até o corte. Douro, gol 1777. 1777. Afirmativo, está ciente na informação. Mais de 320 para Porto Seguro, autorização de tráfego. Gol 1777 para Porto Seguro, autorizado 320. Decolada 1-0 após curva à direita, saída da El, Leda, após direto, ponto seguro. Controle 119-35, transponder 5023. Bono 777, autorizado, ponto seguro 320. Decolada 1-0, curva à direita, saída da El, transição Leda. O controle 119-35 e o transponder 5023 do Bono 777. Gol 1777, cotejamento correto, reporte pronto para o estacionamento. Para mandar para o posto de estacionamento, não pode ser. Salvador, bom dia, Azul 4060, livrou na porta. Azul 4060, autorizado táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportaria Sila Juliette 4060. Sul 4207, vou para o nível de voo 360, chame Recife 1251.